Kiko. Foi uma honra, parceiro. Irmão, se cê não entende, a situação é séria. Tá diante do oponente que estudou essa matéria. Cara a cara, o jogo é pesado, a situação complica. E ninguém tá de brincadeira quando diz que o vale é zica. Vários que entra de sola, a gente entra de pica. Mastigando fakes que não fazem nada e só critica. Uma vírgula errada, você se prejudica. Porque os moleque cresceu e hoje eles reivindica. Cê não aumenta cada dia dessa cria de boom baps. Que não esqueceu os fundamentos pra fazer bons raps. Fazendo muito com pouco e vários querem saber. Pra fazer do jeito errado e concorrer lei Rouanet. E nós que enfrentamos perrei. Passamos as dificuldades sem espaço, sem grana, sem equipa de qualidade. Tem que defender o que foi conquistado com honestidade. Pra nenhum Loki querer ganhar o nosso na maldade. Nada contra, mas é cada um com seu papel. Não correu a maratona e agora quer ganhar troféu. É cruel, percebe que nosso espaço é pequeno. A gente sabe o que eles querem e o que nós quer. Eles estão sabendo, hein? Pois já passou da hora de entender que a gente não critica da boca pra fora. É quente, o mundo é diferente da ponte pra cá. E antes de tudo, cê tem que ter ideia pra trocar. Somos contra esse sistema, por isso que incomoda. Somos mais que um dilema, uma onda, uma moda. Raiz do seu problema que cê tenta, mas não poda. Cena de resistência que seu filme não aborda. Então acorda, porque meu time é preparado. A gente sabe como joga, ninguém ganha separado. Falso amigo não, somos inimigos declarados. De quem quer nosso estilo de vida degradado. Cuidado se situa, coisas que só desvirtuem. Trate bem essa cultura como se ela fosse sua. Real, nu e cru é que a gente continua. Porque a rua sabe bem quem comete as falcatruas. Se vai virar um milhão ou não virar porra nenhuma. Nunca fui do tipo que fica mirando em fortuna. Mas tem que ser inteligente, preenche as lacunas. Ou cê tem uma estratégia ou então é parte de uma. Fui na primeira opção, defender o nome do vale. Só fazer só um porradão, cada barra equivale. A essência dos MC que tão na roda de freestyle. Vivendo o que ama, independente do que os trouxa fale. A gente mora no Brasil, vamos ser mais sensato. Pra eles viver de música é coisa de desocupado. Eu tô nos corre, desculpa se não é do seu formato. E pra sua informação eu sou um vagabundo nato. Eu tenho mais de 1000 motivos que me fizeram assim. Mas o maior de todos é que isso faz parte de mim. Sei que pra muitos é ruim viver do jeito que vive. Eu nunca me arrependi por ter sido alternativo. Só no sapato, junto com os bacharel do sindicato. Os menino bom, que só faz os batidão pesado. Esmaga os carrapato, empate não é resultado. E se pisar no campo, torce pra tá do nosso lado. Não era pra ser um jogo que faço com tanto amor. Queria só subir no palco, transmitir o calor. Aí moleque, preço não é o mesmo que valor. E quem nasceu pra MC não vai virar contador. Vim lembrar o que nunca deveriam esquecer. Só depende de você pra cultura não enfraquecer. O tempo passa e muitos irão desaparecer. E os que ficar tem que mostrar que não pode amolecer.